Agora. A emoção toma forma. Ondas sonoras de pura vibração vão invadir os seus ouvidos, tomando conta da sua mente e do seu corpo, explodindo em um êxtase de prazer e alegria. Prazer e alegria. Prazer e alegria. Isso tudo tem uma só explicação. É o melhor e mais completo show do planeta que chegou. Com vocês. O show do gigante. Crocodilo Prime. Com o comando dos brothers Gordo e Dinho Pressão. O animal vai rastejando assim, ó. E vai meu animal, lá na frente, meu animal. Vai meu animal, vai. Ele mais perto de você assim, ó. Só quem é filho de Deus aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem acredita no papai do céu, joga a mãozinha pra cima aí. Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, dá um grito! E cadê a galera do Clube do Remo aí? E a galera do Paysandu? Bora fazer a contagem, só quem tá gostando. Joga a mãozinha pra cima assim, ó. E bate na palma da mão. 3, 2, 1, toma! E o caribão tomado pelos caçadores. Um, dois, três, vai! As novidades começam aqui, ó. Só na manha, Alberto Martins. Só na manha, nada, Brasil. Vai no craqueado, bora no gigado, craqueado do gigado. Faz o craqueado, faz o craqueado. A contagem. Um, dois, três, três, três, três. Aniversário pra todo lado, Boninho! No camarote da frente, do lado direito, ali no palco, aqui no camarote da esquerda. E os aniversariantes comemorando seu aniversário aqui, ó! Dentada! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará! E vem dançando! Pepino, meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Ala, yala, yala, ya. Meu piru tá vindo aí. Ala, yala, yala, ya. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Deixa ela vir. Agora ponta pra ela, ponta pra bandida, ponta pra bandida, ponta pra bandida. Que tá do teu lado. Ponta pra bandida, que tá do teu lado. A ponta pra bandida, que tá do teu lado. A ponta pra bandida, que tá do teu lado. Ponta pra bandida, que tá do teu lado. DJ Alê Produções. Se ela veio mexicana enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você. Quem sabe vai cantar? Já não é da sua conta o que eu tô fazendo. Eu quero ouvir! Mas peraí, vou desligar. Só você! Júnior Santorini. O nome dela é. Eu me conto que ela não te vê. E não é minha namorada. Mas poderia ser. O nosso amigo Márcio tá vivo! Recém-chegado dos Estados Unidos. Já tá aqui curtindo o som que ele dá valor. E aí, minha amiga Teca, você? O Dedê do Tenoné também tá na área. Eletrofluxo no Brasil. Depois da Jennifer, vem esse aqui, ó. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar o quê? Pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou virar Felipe Cadeirante. Já ativou o modo Fábio Assunção. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra você, ela quer dar pra batendo, ela quer um 5-7, ela quer dar pra batendo, ela quer um 5-5, mas ela quer o desenvolvimento, ela quer um 5-5, ela quer o 5-7. E o meu parceiro Robert do Fugitivo já falou: já tô na área, então bora pra cima! É o animal na área que tá tocando. DJ Dinho Pressão, os irmãos que são a maior referência em pressão do Pará. Vamos dançar, vai! Planejou um assalto pé, planejou um. E o meu parceiro Negão do Crejeiro, lá de Castanhal. Ele já tá na área, bora, Negão! Alberto Martins também, bora, Alberto! E aí, Pecado Cavanhaque! Um abraço do Dinho! O Manduca do Globo também tá na área! E a nossa panelinha também tá na retaguarda! Rodrigo do Globo, você, meu amigo Jaba! O Gabriel! E o meu parceiro Kid, bora, Kid! E aí, Bruno Verdelho! E o Alanzinho também tem 40 anos também tá na área! Ela quer o 5-7, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara. Essa equipe do balão, do balão, vai! Que tem doida quando tô no... É aniversário da Unege! Das Ancoretes, ela veio comemorar no lado do som que ela dá valor! É crocodilo! Parabéns, Unege! Em Belém do Pará, tá 40 graus! E o DJ Dinho? Fala mil grau, ele tá mil grau e ele vai, vai! Corresponde a gente arrepiando tudo. Toda quinta-feira a parada é aqui no Caribão. Vicente, a pressão, como é que tá o Caribe? Arrepia, meu DJ. O bagulho vai doidar. Um, dois, três, já. Pode avisar todo mundo que eu hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Vixe, embora! Referência em pressão. A maior referência em pressão do Pará. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Já rolou deitada já. Hoje vai rolar do Bud Show. E aí? Todo mundo que hoje vai rolar. Quero ouvir. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Vai e a galera vai dançando, vai aumentando, e a gente vai chegando e vai detonando assim, ó. Aumentando, aumentando, aumentando. Fala, meu parceiro, Patrick Canelada. Vai, vai, já. Meu parceiro, Lecheva, Hi-Fi. Vai, vai, já. Bora, Lançoso. E aí, meu parceiro, Lançoso. Olha a panelinha de peso hoje aqui, ó. Bora, DJ Dinho, vai botando na pressão. E a galera vai dançando, vai, vai no caqueado. Bora no caqueado, já. Já tô na área, tô. A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Já tá no ar. Meu animal. Vai doidar. E a equipe Coro com Coro também da área. Um abraço do Dinho. Pressão. O nosso empresário Júnior Melo. Lá do Curió, ei, nosso amigo. O Pedro Sem Fronteira do Bengola. Tá aqui, ó. E meu parceiro Denilson. E meu parceiro. Rapaz. O Helder dos Mal Falados. O Garotinho das Fronteiras também, bonequinho. E aí, Denilson, tá na área. Vem comigo agora. E aí, parceiro burro, alguma parada? Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje. Ao lado do Alberto Machado. Pra você, vamos lá pro. É assim. E você vai. Já! Dentro do carro. E hoje é o pedaço da G Rodrigues. Parabéns pra você, G. Aqui no camarote da esquerda, obrigado, valeu. Meu parceiro Helk da Phase. Ele também tá aqui, ó. O Evertinho. Toda a minha galera dos garotos Red. E o meu parceiro Punk, o proprietário da aparelhagem Punkson. Bora, Jonas. E aí, pode? Empresária Carla, você. E o nosso amigo Adriano Parque também tá na área. DJ Melly, o exemplo de DJ mulher. Vamos parar. Toma do gigado. Toma do craqueado. E a galera vai dançando. E vai dançando. O animal vai detonando as melhores. E as principais, E vai citando. E tá na hora, Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Cara que me achou meio 1 e 2, eles estão aqui, ó. As novinhas da zona leste, é maior fodão, as novinhas da zona sul, é maior fodão, as novinhas da zona norte. E a nossa amiga Larissa, Larissa Brito, aniversário antes da noite. E a Marjorie Melo também tá na área. Nossa tropa, vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Vai. Senta. E aí? Senta. Como é que é? Vai, senta. E nossa amiga Yuri, um abraço do Dinho. DJ Dinho. Vem dançando. E a galera do camarote tá no clima. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato. E a equipe Serrote, Nerato, quero um doidão. Eis que estão cerrando tudo. E as novinhas se amarra, me leva pra casa e toda madeira. Sou vagabundo mesmo. Amigo Luiz Neto, da Marambaia, um abraço pra você, nosso amigo Maluquinho da Marambaia. Bora, Cicinho Bobinho. Isso aqui, ó. Olha que a batida tá no ar, a batida tá no ar. Vai, vai, já, já. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco... E aí, meu parceiro Bruno Orelha? Bagulho louco, o croco é louco. Meu parceiro Davi Cadeirante. O croco é louco. E aí, Alvizinho? É bagulho louco. Segura. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Bora, bora, bora, bora na pressão, bora, bora na pressão, vai. Deixa na batida, na batida, na batida. Bora. Bandida. E aí, Playboy, segura! E a galera vai dançando, o animal vai detonando assim. Toma! E eu vou baixar o som e eu quero ouvir só as mulheres mais sinceras de Belém do Pará, aí vai! Eu vou deixar você partir. Academia Nutrifit. O que me fez sofrer? Amigo Beré da Nutrifit tá na área. O que me fez chorar? O Baby, a Laísa. Apagar. O Luizinho. O que me fez sofrer? Aqui do Croco, do Caribão. O que me fez chorar? E Viane Batidão. Quer da minha cara impressionada? Qual que é para essa mesa? Quer da minha cara impressionada? Qual que é para essa mesa? Ela tirou para a tcheca, botar na boca. Ela tirou para a boca, pra botar na tcheca. Tinho pressão. E no nosso telão, a Ana Bolsas, que é referência em bolsas do Pará. Olha a Ana Bolsas no telão aí, nenê. Point Conveniência, 24 horas pra você. É Point Show e Point Conveniência. E sexta-feira hoje tem Crocodilo e Mauro Som no Point. Equipe Coro com Coro. Um abraço pra vocês aí, ó. Meu amigo Negão do Crediário lá de Castanhal. E aí, Manduca? O Manduca do Croco. Amigo Renanzinho e você. O meu parceiro Fiel. Amigo Netinho, GDG, Samia Torres. A toda a galera aí, ó. E meu parceiro Mauzinho. Um abraço a você, Mauzinho. O Porão do Jornadinho também, bora, Porão. Lá do Ricardo Mix e meu DJ. Simbora. Viviane Batidão. É DJ Mel, um exemplo. Bora botar pra cima essa parada. O Diego gordo é bom, quando eles entram o som é dobrado. O de gordo é bom, quando eles entram o som é do Caribe, do Caribe, Caribe. É samba pra todo lado, é samba pra todo lado, é samba pra todo lado. É samba pra todo lado, todo lado agora. Joga a mão pra cima, passa o quinho e dá um grito. E a família Serrador de Mariduba, amigo Marinho, Dinho, o Queiroz e a galera do Bingola, obrigado. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tô dando desse recado. O que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Tá no croco, tá no croco, tá no croco. Catiado, então toma, toma. E meu parceiro Miguel? Toma, toma, toma. E a minha amiga Suzy das Croquetes tá aqui, ó. Toma, toma. Segura, Suzy. Toma, toma. Do you wanna keep face, face? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Do you wanna keep face, face? Toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Do you wanna keep face, face? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Do you wanna keep face, face? Toca na pressão, toca, toca na pressão, toca, toca na pressão, toca, toca na pressão, toca, toca, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. E o meu parceiro Fael, olha o meu parceiro Fael, da assistência do Fael também tá na área. Bota a assistência do Fael no telão aí, ó. Aniversário do Alex, o fortíssimo Miguel Assuzzi. É a volta da Cintia e o Bruno do Pitbull e a Mini do Rock. Tá todo mundo aqui, ó. Agora Gisele das Fugas. Desespero não dá mais. A pressão tá quentura, Suzy. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. E aí, Dojinho? Eu tô vendo ele. E os empresários da Célia chegando junto. E nosso parceiro Dojinho já representando os empresários aí, ó. Bora pra cima, garoto! E aí? Netinho da GDK, você, a Samia Dois. Um abraço especial pro Renanzinho. Os nossos fãs da vida. Bora, Fiel, você também. Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Dinho Pressão. Vidal. E DJ Betinho e Sabes. Vidal. Vem aqui sentir emoção com o gol do Dinho Pressão. A referência é impressão no Pará. O show tá no ar. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube que claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. Vi uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Você vai me perder. A que é? Como é que é? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem. Aqui é crocodilo, meu amor. Todo mundo tem um passado. Os revoltados do povo também na área. Culpado. Tudo croco. Crocodilo. Vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Chute certo no telão aí, ó. O meu parceiro Igor Neves tá comigo, segura no telão aí, ó. É um paga na hora. E agora em janeiro tá chegando os bonés personalizados Crocodilo e Chute Certo. Agora equipe Sinaide também já na área. Aqui na frente, só de boa, um abraço do Gino Bressão. Dinho. E nosso parceiro Pablo Escobar também. Ele tá no animal, bora Pablo. Amigo Baby, a Laísa, Luizinho aqui do Caribe, curtindo o Grogo. Amiga Leandra, MDR, a Morena Pop, o Lecheva Prime, o Ratinho PDJ, o Novinho do Una. Bora Danilo Carvalho, junto com nosso amigo aniversariante Rodrigo César, o Vitor Santos, um grande abraço pra vocês aí, ó. O Lourinho também, a família Pix da Cabanagem. Ele é a sua primeira dama, Lourinho. Bora Denilson, você é dos malfalados. E o amigo Helder. E aí, Cicinho Bobinho. Segura. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra só as que não dependem pra nada, nenhuma, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, joga. Nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma a da equipe Serradores também dão aqui. E a dentada vai rolar. Joga a mãozinha pra cima. Dali a dentada. Bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do croco é doida. Sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão. Alô, Melri! Depois do rock te levo pra minha cama, puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado novinha pra não ficar chapada, e no outro dia não vai lembrar de nada. Calcinha pelo chão e a dor de cabeça. Esse é o nosso parceiro Raul Stu. De safadeza. Raul Stu, mano. É mole. Já tá na área. Porque é poderia. Te avisando a gente. E meu parceiro Igor Mendes, bora Igor. Gostar de um abraço aqui dos irmãos, já lotou. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Bandida, gostar de pressão. Depois do cru. E nossa amiga Rafael Amorim. De ladrão, sequestra. Também tá na área. Sequestra de ladrão, sequestra. E no nosso telão. Sequestra de ladrão. A casa de carne, juro nas carnes. De ladrão. E o meu parceiro empresário Netinho Lima. De ladrão. E o meu parceiro Fabrício, segura aí, ó. Olha o juro nas carnes no telão aí, ó. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do corpo. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão. Joga a mãozinha pra cima e vai, vai no batidão, bora no batidão, DJ Dinho, vai botando na pressão, vai botando na pressão. Um, dois, três, virou! Essa pop head. Olha o punk do punk som da Mavalo! Música. Aquino Maués, bora Dona Josi, pra cima, assim, ó. E vai virando, vai, vai virando, vai, vai virando já. Banda Os Animais, a marca do Melody no Brasil. Lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória. Atração só de momento. Rafael Lins também tá na área, bora Rafael! O cara que comanda o Marca Trafic! Tá na área, bora Rafael Lins! O quê? Ela não se despediu, nem disse adeus. Sim, Aldo, vai! Eu levo a vida assim, é noite sem luar. Peço pra Deus com todo o coração. Patrocinador do Gordudinho Ed e V Boutique, tá no telão. Chefe de equipe da Carroça da Saudade aqui, ó. Hoje a gente veio curtir o nosso trabalho, seja bem-vindo. Renanzinho dos Badalados, você é o Lucas Boladão. O Peixinho, o Igor. O Igor do Amor. A galera gosta de... Bora daí despintado, parabenizando o camarada Alex do Coqueiro. Tá no croco, tá legal. Cristian Marcelo Júnior. O Samir, o Igor Mendes, tá todo mundo, alô Bruno Verdelho! Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Essas porra, Natália Yasmin. Família Pitch da Cabanagem. E aí, doidinho? Os empresários da Seara. Os olhos com os pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. E no nosso telão. A R.A. Boutique. Agora vai! Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou. Duke Golden, a marca que veste o gordo de impressão. Bora, Anderson, pra cima. E agora tá chegando coleção nova pra galera da marca Duke Golden. Você gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se escondeu. Oh. Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou insistir, não posso viver assim. Toda noite eu choro, em minha cama também faz muito frio. No ataque Pecado Cavalhac, valeu! Vou amar você. A galera vai jogando a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho pro céu assim, ó. O que pensa que eu sou? Fique com ele. Duas paixões me dividem. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amor, agora! Eu quero ver o Caribe cantar essa aqui todinha já. Tem que ser mais alto, tem que ser mais alto, vai. De novo, já. Talento nato. Não dá pra conter. Pressão. E o nosso parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF no telão. Segura aí, ó. Meu corpo todo estremece. Equipe Serrador lá de Marituba. Eles estão frente a frente com o animal. Esse mantinho. Amigo Bismarck Almeida. E aí, Bis Almeida? Sou eu. Família Snyder do Iguí. Sou eu. E aí? Mas posso pensar. Valecheva. Bom dia. Toda da GDM. Alex do Lanche tá na área. Segura, Alex. Quero te. E o meu parceiro Jabba da Cairu. Preciso te. E aí, Jabba? Ele manda um abraço pro aniversariante, Rayane. E a sua primeira dama, a Shirley. Você. A Shirley Natália. Um abraço pra você, Jabba, aqui do Dinho! Dinho! Pressão. E razões que prevalecem é o coração. Esse maldito desejo, o culpado sou eu. Sou eu. Mas posso pensar. E o meu parceiro da... Davi Canelinho, um abraço pra você, Davi. Tá do animal, Bruno Orelha, yeah. Lua Alan Douglas, yeah. E Steve Reis, vai, Steve. Mas e aí, Felipe Canelinho. E o Jamaica Design. E aí, Jamaica. Te amando, estou me entulando a esperar. Um toque, um beijo, um olhar. Mas posso até sonhar e vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver, preciso te ver. Mas tenho medo. Te dizer, te amo. Eu amo você. Vai, doidão!